Apenas revisando o que foi falado na semana passada, no capítulo 1 de João, de 1 João. Algumas coisas que a gente tratou é que é imprescindível que o testemunho de cada um seja pessoal. Ou seja, que a experiência cristã ela não pode se basear na experiência do outro, sempre deve partir de uma experiência única e pessoal de cada um de nós. Amém? Jesus precisa ser revelado no coração de cada um de nós como indivíduo que somos. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Ele é Senhor da vida dos outros, mas ele é imprescindível que ele seja Senhor, Deus, Rei, Cristo da minha vida. O amado da minha alma. Amém? É imprescindível isso. Isso não tem negociação. Nós não podemos negociar isso, que a nossa relação com Deus se baseie nos outros. Amém? Se baseie nos outros. A nossa relação se baseia na individualidade de cada um nessa relação com o Deus Todo-Poderoso. A partir dessa relação, o reino de Deus se torna uma ferramenta poderosa de transformação social, na família. Amém? Amém? Porque senão fica assim, meia dúzia tendo uma experiência real com Deus e o resto, espectadores, que qualquer vento, qualquer coisa que bater, derruba e leva mesmo. Amém? A outra coisa que nós vimos é que esse testemunho ele deve ser compartilhado. Amém? Eu não fui salvo para mim mesmo. Eu fui salvo para compartilhar o Evangelho. Eu fui salvo para Deus e como missão para cada um de nós, nós devemos então pregar o Evangelho para todas as pessoas à nossa volta. Amém? A começar em casa, vizinhos, amigos, trabalho, faculdade, nas ruas. Ontem eu estive vindo lá do Parque Barigui, de uma feira de motos, e quando eu passei pelo centro, no sábado à noite, está cheio de prostitutas ali, né? Me deu uma vontade de parar o carro, assim, descer e pregar o evangelho e voltar a fazer essas coisas que eu fazia quando eu ainda era solteiro. E vindo para cá, conversando com a Kátia no carro, eu falei assim, nossa, ultimamente meu coração tem queimado para voltar para as ruas. Voltar para as ruas, pregar o evangelho, ir para as esquinas, ir nos botecos, porque a gente fica tão centrado dentro da igreja, cuidando de pessoas, de pessoas, de pessoas, e a gente precisa pregar o evangelho. Precisa. E uma das coisas que me entristece é ver uma geração de jovens aqui, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite, de jovens que pegam o seu sábado à noite e vai dormir. Sabe? Todos os meus sábados à noite, quando eu era solteiro, eu passava nas madrugadas pregando o evangelho. Todos os sábados da minha vida. Salvo quando estava chovendo, alguma coisa esporádica, mas geralmente era assim. Sabadão à noite eu tinha um compromisso de sair pregar o evangelho nas ruas. Todos os sábados. Aí depois você casa, você já, né, é 50% do seu tempo para a esposa, daí vem filho, daí quanto mais a vida vai passando, menos tempo você tem e as coisas começam a tomar outras proporções. Mas você que é solteiro, gente, sabe, que ainda não casou, que ainda não lascou com a tua vida. É, brincadeira. Você que ainda não está casado, está encalhadinho aí, ó, sabe? Ao invés de ficar arranhando as paredes em casa, vai para a rua pregar o evangelho. Amém? Vai para a rua. É por causa dessa proclamação, é por causa do evangelho, é o evangelho e somente o evangelho que é capaz de levar o indivíduo à comunhão com Deus, o Pai e a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas estão separadas de Deus. Ontem eu estava conversando com o Douglas na mesa, e falando um pouco sobre C.S. Lewis, e C.S. Lewis ele fala isso, que quando uma pessoa está dentro de um bordel, quando uma pessoa está na mesa de um bar enchendo a cara, quando uma pessoa está por aí fazendo as loucuras da vida, todas as pessoas, na verdade, estão em busca de Deus. Ela não sabe, mas ela está em busca de Deus. Tem uma música do Desertor que fala sobre isso, que os homens estão nas ruas, inconscientemente, em busca desse Deus. Mesmo que não tenha noção disso, não tenha consciência plena disso, todos os seres humanos têm fome de Deus. Essa comunhão que nós anunciamos é uma comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, ou seja, nós definimos muito bem o Deus em quem nós cremos, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não estamos pregando um evangelho ecumênico, um evangelho que oferece outras alternativas, outros caminhos que levam a Deus, mas unicamente um Deus que se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo a toda a criatura. E é esse Deus Pai e na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós anunciamos. Amém? Também é quando você se depara com esse Deus, que a luz desse Deus me revela o pecado, me revela quem eu sou, me revela as minhas distorções, me revela os meus vícios. Antes de me converter, eu não tinha uma consciência plena de quem eu era. Mas a partir do momento que a luz de Deus veio dentro de mim e mostrou a escuridão de quem eu era, eu comecei a ter sérios problemas comigo mesmo. Comecei a perceber coisas em mim que eu não percebia quando eu não estava na luz. Quando eu estava nas trevas, tudo era tão escuro que eu não enxergava nada. Eu era um erro, vivia no pecado, vivia fazendo coisas erradas, e sem a luz estava tudo bem, entre aspas. Agora, quando a luz de Deus veio, por meio do Espírito Santo de Deus, aí as coisas começaram a fazer diferença. Aí eu não conseguia mais ser a mesma pessoa que eu era antes. E assim é até hoje, né? A gente tem esse agente chato na nossa vida, que nos inquieta, que nos incomoda, que nos chama o tempo todo para uma vida de santificação, que é o Espírito Santo de Deus. A gente erra, a gente falha, a gente o tempo todo está pisando na bola e o Espírito Santo está o tempo todo ali, ó. Quando ele não está em nós, a gente não tem essa consciência. Agora, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, vem habitar dentro de você, as coisas mudam. Nós não conseguimos mais ser os mesmos. Amém? Então, partindo para o capítulo 2, então, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 17. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te glorifico mais uma vez, Senhor Jesus, nessa noite. Exalto o teu santo nome nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que nos ensina, que nos dá entendimento, que nos dá luz. Tu és aquele que é capaz de abrir a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração e falar com a gente. Mais uma vez, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Fale com cada um que está aqui, Senhor. Que a gente saia desse lugar nessa noite, Senhor. Edificados na Tua palavra. Que ela gere vida, frutos, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Alguém tem uma caneta para me arrumar rapidinho aqui? Uma coisa interessante no texto, ali no versículo 1, obrigado. É que a exortação que João nos dá é para que eu e você não pequemos. Eu lidei com uma situação há umas 2 semanas atrás, onde uma pessoa... em alguns momentos, algumas pessoas argumentam certas coisas que a gente fica até sem saber o que dizer. Mas não porque você não tem resposta, porque a coisa é tão idiota. O argumento é tão estúpido. Ele é tão imaturo, ele é tão inconsistente, ele é tão indescritível, que a gente é pego num laço assim que a gente fica sem saber o que dizer. O que eu vou falar para essa pessoa? Né? A vontade que tem de pegar um chinelo, sei lá, uma cinta, um rabicho de ferro, né? Sabe, né? Quem já apanhou de rabicho de ferro de passar roupa aí? Alguém já apanhou? Levanta a mão aí. Ou denuncia pro conselho tutelar e a mãe aí. Ela tá veinha, mas pode ir pra cadeia ainda, não tem problema. Um argumento do tipo que... Como todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus e nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus, algo como que, pelo ato de eu pecar, todo o pecado humano, na verdade, é culpa divina. É como se Deus tivesse a capacidade de impedir a mim de pecar. Quando todas as vezes em que eu quero pecar, Deus simplesmente impede eu de pecar. E, portanto, todos os pecados que há no mundo são responsabilidade única e exclusiva de Deus, porque Ele permite, então, que o pecado aconteça. Né? Aí a pessoa falou isso e eu fiquei assim, era pelo Facebook, se tivesse sido ao vivo, acho que eu tinha dado uma cadeirada, alguma coisa, um tapa, pelo menos, né? Pá! Acorda pra vida, meu filho. A lei não diz, não adulterarás. Deus não disse isso. Não roubarás. Não desejo que não é teu. Ame o teu próximo, não é isso? Não existem claras ordenanças da parte de Deus. Então, Deus não tem nada a ver com isso, com as minhas escolhas. A única coisa que Deus fez nesse meio todo para que pudesse me tirar dessa enrascada, que é aquilo que a letra de Oficina G3 estava falando, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Todos os dias eu acordo cheio de boas intenções de fazer coisas boas no mundo e não consigo. E todos os dias eu acordo dizendo não para um monte de coisa que eu não quero fazer e termino o dia fazendo. Todos os dias. Nós vivemos essa contradição existencial daquilo que nós professamos. Então, João, ele exorta a mim e a você para que nós não pequemos. Fala assim, olha, não peque. Não peque. Mas ele coloca uma cláusula ali. Porém, conhecendo o coração humano, o meu e o teu coração, ele fala assim, porém, se alguém pecar, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, que não é nenhum ser humano, não é Maria, não é nenhum apóstolo, não é nenhum dos santos que estiveram sobre a face da terra, mas é nada mais, nada menos do que o próprio Rei Jesus. O Senhor Jesus está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e Ele é aquele que nos media. É aquele que se coloca entre eu e Deus. Então, todas as vezes em que eu peco, Ele já se coloca entre. No filme O Alto da Compadecida, quem aparece é Maria, né? Aí Maria se coloca entre nós e Jesus, né? Então, assim, o homem, não foi a Bíblia, mas o homem inventou um outro meio, né, entre nós, Jesus e Deus. A Bíblia fala de um único mediador, Jesus Cristo. Entre eu e Deus, o Pai, só há um mediador. Só há alguém que é capaz de interceder por mim. Só há alguém que é capaz de justificar a mim, de me lavar de todos os meus pecados. Esse é o Rei Jesus. Não, os seres humanos colocaram pessoas, colocaram Maria, colocaram outros meios, obras, formas que a gente tem de chegar até Deus. Mas a Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, não é uma questão de liberação para que eu e você saiamos todos os dias e fazendo um monte de burrada na vida. Não é isso. Mas é simplesmente o fato de que, gente, não é para pecar, mas se pecar, temos um mediador. Porque a vida do cristão não é uma vida no pecado. A vida do cristão, o pecado é um acidente, o pecado não é uma praticidade. Amém? A vida daquele que é nascido de novo, que teve um encontro genuíno com Cristo Jesus, o pecado é um acidente no percurso. São erros que a gente comete, mas não é a praticidade da vida. Não é a praticidade da vida. E nessas coisas a gente vê, por exemplo, né, eu testemunhei ontem uma banda tocando aqui, e era um evento de pessoas de fora, não era um evento de bandas cristãs, e uma das bandas, alguém pegou cheirando cocaína. Eu achei assim, um pouco engraçado essa questão, engraçado, humor negro agora dizendo disso, porque a banda que estava fazendo isso tem uma letra que fala o seguinte, lavei o rosto e acordei para a vida. Larguei os velhos vícios, a balada e a cocaína. Largou aonde? Largou em cima da mesa, o sapote. Larguei em cima da mesa e depois fui lá e... Então, assim, é esse mundo que está aí fora, que olha para mim e para você e quer chamar eu e você de hipócrita. Quer dizer que os cristãos não vivenciam. Mas o cristianismo nunca disse que eu e você somos impecáveis. Eu não escrevo uma letra falando contra as drogas para depois eu ir para o meu camarim cheirar uma carreira de cocaína. A minha grande indignação no meu tempo, que eu era punk, é que eu era um punk que não fumava, não bebia e não usava drogas. Aí a gente trazia as bandas para tocar lá na nossa cidade, os caras desciam do ônibus. A primeira coisa que os caras falavam assim, cara, onde é que tem uma boca para a gente comprar maconha? Eu ficava escandalizado, eu não era crente, eu falava assim, mas cara, você não é punk? Porque na minha época os punks não usavam drogas, a gente protestava contra as drogas, porque a gente falava de liberdade. E a gente eu comecei a perceber que era tudo hipocrisia. E aquele mundinho começou a me cansar. E aí eu encontrei a graça. E aí a graça resolveu tudo, né? A graça olhou para mim e disse, ó, você realmente não vale nada. Você, esse cara, esse zero à esquerda. Mas é você mesmo. É para isso que ela serve. Então a graça me abraçou. E hoje nós estamos aí. Se alguém me chama de hipócrita, eu falo assim, é verdade. Bibi, você é um hipócrita. Eu falei, pô, cara, isso é verdade isso. E o cara até leva um susto quando você fala assim, né? Que é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que eu sou. Você não vivencia o que você prega. Eu falei, cara, é verdade. Paulo falou isso. Que o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, não desejo para ninguém, não quero fazer, esse, infelizmente, eu faço. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que me concedeu a graça, sem a qual não sobrava ninguém. Então a gente é mesmo esse troço. Eu glorifico a Deus pela graça dele na nossa vida. Mas isso não é desculpa para viver uma vida de pecado. Porém, se eu e você pecarmos, nós temos um advogado. Essa que é a diferença. Que o cristão tem esse cara. Quem não é, não tem. Quem não é, vive na praticidade do pecado e não tem ninguém que o defenda acerca disso. O cristão não. Nós cometemos erros e quando nos arrependemos, nós temos um cara que está ali o tempo todo. Incessantemente intercedendo por mim e por você, o Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que fala no versículo 2 é que Jesus é a propiciação. Propiciação. Ele é o sacrifício oferecido para aplacar a ira de Deus contra a nossa injustiça por meio dos nossos pecados. Esse é o sentido de propiciação. Propiciação é isso. É alguém que vai e paga o preço. Isso é propiciar. Jesus é esse cara que propiciou a mim e a você a salvação. Propiciou a mim e a você a paz com Deus. A qual, sem ela, eu e você estaríamos condenados ao fogo do inferno. Aleluia por isso. Por isso que eu e você, quando a gente anda na rua, a gente anda como salvos. Amém? Não como perdidos. Não com pessoas que não sabem para onde estão indo. Não com pessoas condenadas. Com pessoas culpadas. Com pessoas que estão devendo. Pelo contrário, justificados. Salvos. Santos. Indo em direção à eternidade. E ninguém pode nos tirar desse caminho. Ainda no versículo 2, fala que a propiciação dele foi por todo o mundo. Na teologia a gente fala isso, que o sacrifício de Jesus ele implica em duas coisas. Em termos de alcance, ele é capaz de cobrir todos os pecados do mundo. Mas em questão de eficiência, somente para os que creem. Porque senão, todos estariam salvos. Certo? Jesus morreu por todos. Porém, em questões de eficiência, somente os que creem. Esse sacrifício tem eficiência. Porque senão é como um remédio, né? Existe uma cura para uma doença. Enquanto essa medicação não for tomada, a doença permanece. Mas o remédio está lá, disponível para aqueles que creem. Agora, como que nós sabemos que nós conhecemos ao Pai e ao Filho? Lá no versículo 3... ele fala uma coisa interessante, João. João fala assim, se nós obedecemos os seus mandamentos. Então, por isso que quando João fala, não pequem, ele está colocando uma delimitação para mim e para você. Está dizendo, gente, seguinte, é a graça, amém, mas olha o seguinte, há uma questão muito evidencial para mim e para você no que diz respeito a ter esse encontro genuíno com Cristo Jesus que se evidencia por meio da praticidade. Da observação e da obediência aos mandamentos de Jesus. Que basicamente vão se resumir em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, se nós obedecemos os mandamentos, nós conhecemos a Deus. Se nós não obedecemos os mandamentos, nós não conhecemos a Deus. Se dissermos que o conhecemos e não obedecemos, então estamos mentindo. Amém? Ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus, mas vive na praticidade do pecado. Eu sou um mentiroso. As minhas palavras não condizem com a verdade. A pessoa que verdadeiramente ama Deus, vive uma vida de obediência aos mandamentos. Uma vida de obediência, de amar ao próximo, de amar a Deus. No versículo 6, João nos deixa um desafio que eu ultrapasso um pouco, a nossa capacidade, eu penso. Mas está aqui, e eu não posso mudar o que está aqui. João, no versículo 6, ele fala assim que nós devemos andar como Cristo andou. Eu, em toda a história da fé cristã, eu conheci um único cara que foi capaz de dizer algo como isso, que foi o apóstolo Paulo. Em toda a literatura neotestamentária e depois na história da igreja, eu nunca li. Pode ser que outra pessoa tenha falado a mesma coisa, mas eu nunca li isso em nenhum outro lugar. Alguém dizer como Paulo disse. Paulo chega e fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara louco. Se eu pudesse dizer isso, você pudesse dizer isso, com a boca cheia, assim, falar assim, sem nenhum medo de acusação, sem nada, eu simplesmente dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Geralmente a gente fala o quê? Não, você tem que imitar Jesus. Mas no Evangelho está dizendo que todos nós temos que andar como Cristo andou. Não é somente meia dúzia, não é somente um. Sabe uma coisa que eu já falei algumas vezes e eu volto a falar, e meu pastor sempre diz isso, que é muito ruim e horrível você ouvir que tem pessoas dentro da igreja que são uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa que devia morrer dentro da igreja. De nós dizermos que aquele indivíduo é uma bênção. Ao invés de nós dissermos, aquela igreja toda é uma bênção. Nossa, naquele lugar se reúnem pessoas que são uma bênção. Aquelas pessoas são uma bênção. Todos são uma bênção. Eu teria vergonha de ficar dizendo assim, olha, aquele irmão lá é uma bênção, e eu, olhando para mim mesmo, não me reconhecer como uma bênção. A palavra não nos dá isso. A palavra nos coloca na parede e nos diz, gente, eu e você precisamos ser imitadores de Cristo. Ao ponto de chegarmos à mesma posição de Paulo, de podermos dizer, então, gente, olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E aí fica difícil, né? Porque a gente não consegue imitar Jesus nem em casa. Como marido, como esposa, como pai, como filho, como amigo, dentro de um ministério. Você já pensou se Jesus tivesse lidado com o ministério dele da mesma forma como eu e você lidamos com o nosso ministério? Se em algum momento, quando ele lançou a mão do arado, ele tivesse olhado para trás e desistido de mim e de você? E a gente o tempo todo está desistindo. Quando a Dilma ganhou, domingo à noite foi um show de horrores para mim, o Facebook. Foi um show de horrores ver gente que a gente conhece, que sabe que é crente, falando as coisas que falaram no Facebook acerca, não interessa quem ela é, mas acerca das pessoas do norte, do nordeste, os absurdos que eu li ali de gente, eu fiquei assustado. Falei, gente, essa gente é a mesma gente que está no domingo à noite louvando e cultuando a Deus com a boca. E agora está aqui praguejando, jogando praga para tudo que é lado. Por causa de uma bendita de uma eleição, por causa de um governo, a gente se esquece, a gente atropela as pessoas. Gente com palavras de ódio. Sabe? Eu não votei na Dilma e que se lasque. Eu não dependo disso. Meu rei é o rei Jesus. Sempre foi ele que cuidou de mim, de você e permanecerá cuidando até o fim. Ou então a gente rasga a nossa Bíblia quando diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que é vez de comer, nem com o que é vez de vestir. Não se preocupe, não se preocupe, porque o teu Deus cuida de você. É Ele que cuida. Quando o nosso coração deixar de confiar nele e começar a confiar em pessoas, em governos, em política, e não mais no Rei dos Reis, aí você pode realmente rasgar a tua Bíblia fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no versículo 9, no versículo 11, o ódio ao irmão denota que eu não conheço a Deus. Quando a gente não ama nossos irmãos em Cristo Jesus, seja qual for as diferenças que há entre nós, nós estamos negando o nosso Deus com a nossa vida. Nós não podemos odiar ninguém. Não temos esse direito de odiar pessoas, de não gostar de pessoas. Ai, não gosto dessa pessoa. Gente, fala assim, olha, fale uma coisa mais digna e humana. Fala assim, olha, nós não temos afinidades, porque isso é realmente é comum. Você não ter afinidade com uma pessoa. Tinha uma pessoa que ela queria ser muito minha amiga. E ela me ligava. Às vezes. Daí ele me ligava. Quase que eu imitei a voz dele aqui. Se eu tivesse imitado a voz dele, vocês iam saber quem é, mas deixa quieto. Oi! Não, não é esse não. Ele ligava pra mim e falava assim: e aí, Pipe? Ele falava: opa, e aí? Me susse? Então. Aí aquele silêncio. Fala, homem, o que você quer? Não, só liguei para ver como é que você tá. Tô bem? Silêncio do capeta. Aí, isso na segunda-feira. Na quarta-feira, me ligaram de novo. Mesma conversa. E aí, Pipe? Opa. Beleza. Sim. Sexta-feira. E aí, Pipe? Beleza. Graças a Deus desistiu da minha amizade. Mas eu não odeio ele, eu amo ele. Mas tem pessoas que, literalmente, você não tem afinidade. Você tenta forçar um negócio e a coisa não acontece. Não sei. É assim. Já viu pessoas que você senta e você pode ficar um dia inteiro conversando e, né? Fica um pouco ainda para a semana. Você não se cansa. Você gosta de estar perto dessa pessoa. Agora, tem gente que não adianta. Você força, mas a coisa não acontece. A conversa não flui. Então, assim, afinidades é uma coisa. Não gostar da pessoa. Gente, bem-vindos ao cristianismo. Amar pessoas. Nunca houve uma cláusula que desse a mim, a você, algum tipo de exceções no meio disso tudo. Onde dissesse para mim e para você: olha, ame somente as pessoas que você tem afinidade. Ame somente as pessoas que você acha legal. Ame somente as pessoas perfeitas. Ame somente as pessoas que nunca pisaram na bola com você. Não há isso na fé cristã. Do contrário, o mandamento é para amarmos a todos. No versículo 10, do contrário, aquele que ama a seu irmão, de fato conhece a Deus. Amém? Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, está equivocado. No versículo 12, eu acho tremendo quando João chega e fala assim: filhinhos, seus pecados foram perdoados. Aleluia! Aleluia! Os meus e os teus pecados foram perdoados. Eu e você não devemos mais nada para o diabo, nem para ninguém. Fale assim para mim, você mesmo: eu sou perdoado. Aleluia! Aleluia! Cada um de vocês, no dia em que recebeu Cristo em suas vidas, a palavra diz que nos céus houve uma festa, que os anjos celebraram nesse grande dia. Porque naquele dia, quando o Espírito Santo veio habitar na sua vida, você foi perdoado para sempre. Aí o resto que acontece no nosso dia a dia é igual escovar o dente. A gente vai dar uma escovadinha com o sangue de Jesus todo dia. Mas você e eu já fomos perdoados. Lá atrás, há 2000 anos atrás, naquela cruz, quando eu e você cremos naquele sacrifício por mim e por cada um de vocês, naquele dia nós fomos perdoados. E aí só se evidenciou na história minha e tua o dia em que eu e você confessamos Cristo na nossa vida. E aí nós somos perdoados. Sabe, portanto, caminhe no dia a dia como alguém perdoado. Amém? A culpa não vem de Deus. Uma vez que eu e você confessamos os nossos pecados, a culpa precisa sair da nossa vida. Sabe, chega de carregar uma carga, um fardo que não pertence a mim e a você, que é a culpa. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos arrepender e irmos até o Senhor Jesus Cristo, porque já está perdoado. Filhinhos, seus pecados foram perdoados. Pais, vocês com a sua maturidade já sabem do que é e de quem eu estou falando. Em outras palavras, João está dizendo. Vocês já o conhecem há bastante tempo. Amém? A exortação é essa. Pais, vocês o conhecem. Vocês sabem quem é. Amém? Por isso que mais do que nunca, os pais em específico, e especialmente os pais, precisam perseverar na fé. Por causa do legado dos nossos filhos. Se eu desistir do evangelho, o que vai restar para o Gabriel? Se eu e você desistimos do evangelho, o que restará para os nossos filhos? Eu sou herdeiro de uma fé. Minha avó, as minhas duas avós eram crentes. Uma da Assembleia de Deus Madureira, sapatinho de fogo, e a outra da Deus é Amor. Eu fui gerado no fogo pentecostal. Depois me desviei para a presbiteriana. Minhas duas avós eram pentecostais. Meu pai se converteu na igreja quadrangular. Na época era igreja... Nossa, faz muito tempo, eu não lembro o nome. Mas não era igreja quadrangular na época. O nome? Cruzada. É isso aí mesmo. Tem uns velhos aqui no nosso meio hoje. Meu pai se converteu. Minha mãe se converteu na igreja quadrangular na época. E depois meu pai também se converteu na igreja quadrangular. Todos nós somos gerados em igrejas pentecostais. Pregando o evangelho puro e simples. E fomos alcançados. E essa herança eu tenho deles. Porque por mais que eu estava fora no mundo, vivendo na vida do pecado, sempre me vinha à memória as coisas que eu havia aprendido em casa. Com pai, com mãe, escola dominical. Chato. Escola dominical é aquela coisa chata. Culto na igreja presbiteriana é a coisa mais chata do universo. Mas aquilo foi gerado aqui dentro. João continua dizendo, jovens, vocês são fortes. Amém? Por mais que o mundo diga que não, que vocês são fracos, a Bíblia está dizendo para mim e para vocês que em Cristo Jesus nós somos fortes. E vocês são capazes de fazer revoluções nesse mundo por meio dessa força que está em cada um de vocês. Lá na conferência do Steiger, eu estava falando um testemunho Eu estava dizendo para eles de como eu era e o que Deus fez na minha vida, de que eu era um punkzinho magrinho. Que quando atravessava a ponte da amizade tinha que me segurar assim, porque senão o vento me levava lá para baixo mesmo. É verdade. Estou falando sério. Quantas vezes eu larguei, eu senti que tinha que agarrar. Ainda bem que a cabeça dava uma sustentação ali. Mas se dependesse do resto, caía lá na ilha. Lá. Mas eu era esse punkzinho magrinho, sabe? Que ninguém dava nada, ninguém dizia nada. Nem eu dava alguma coisa para mim mesmo. Mas quando o Rei Jesus vem habitar dentro de mim e de você, é indescritível o que ele é capaz de fazer por meio da sua vida. Os frutos que ele pode gerar na sua vida quando você o ama apaixonadamente e você se entrega apaixonadamente a ele. Sabe, meu querido, deixe de olhar para os lados e sabe, decida hoje, saia desse lugar nessa noite decidido, falei assim, hoje, a partir de hoje, eu vou ser uma bênção. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, eu serei um imitador de Cristo. A partir de hoje, eu serei alguém que caminha na rua como alguém perdoado, como alguém lavado pelo sangue do Cordeiro. Alguém que realmente está disposto a transformar o mundo por meio do Evangelho. É uma questão de decisão que eu e você temos que tomar. Sabe, eu queria ver os jovens dessa igreja indo para o meio do mato orar, como a gente fazia. Sabe, não espere pelo seu pastor, não espere pelos seus líderes. Faça isso em nome de Jesus. Sabe, vai para os parques. Vai lá para o Parque Barigui, se enfia no meio daqueles matos e vai buscar o Senhor. A gente fazia isso toda sexta-feira. A gente era jovem, não tinha. A mãe era mala, então a gente queria ficar fora de casa. O pai também. Então a gente, sexta-feira à noite, a gente ia para o meio do mato, ficava até 3 horas da madrugada. Picado por pernilongo, formiga. Uma vez fui eu e um amigo meu, o Edivaldo, a gente foi na beira do Parque Nacional, lá em Foz do Iguaçu, eu e ele. Ele sabia que tinha um lugar que era um monte. Monte lá em Foz do Iguaçu é uma coisa muito contraditória, porque lá não existe montanha nenhuma. Primeira vez que eu fui no monte, era um chapado, assim. Não tinha nem um monte de formiga, não tinha nada. Falei, mas não era um monte? Era, eu achei que fosse um monte mesmo, mas não era monte, né? Mas é o que se tornou, e amém. E a gente foi para o monte orar. Eu e o Edivaldo. Aí entramos numa chácara lá. Ele nunca tinha ido no lugar, eu menos ainda, porque eu estava indo com ele. Chegou lá, tinha uns 3 filas brasileiros, soltos. De noite, era umas 11 horas da noite. A gente sem lanterna, sem nada. E os cachorros atacaram a gente. Aí eu falei, aê, lasqueira. Daí só repreendendo, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Sai desse corpo que não te pertence. Aí, graças a Deus, o dono da chácara acordou e nos salvou. Daí nós, opa, bom, a gente quer orar no meio do mato ali, pode ser? Não, vai lá, vai lá. Aí fomos orar no meio do mato, levamos umas cobertas assim, e um vento. E começamos a ver demônio para tudo que é lado. Aí os demônios não deixavam a gente orar. A gente viu os vultos para cá, e vulto para lá, e barulho para cá, e barulho para lá. E a gente ficou ali a noite toda orando, se borrando de medo dos demônios que estavam ali. Mas lá, orando, firme e forte. Sabe, gente, a gente precisa disso na nossa vida. Vocês precisam acordar. A tua geração vai passar. A tua geração vai passar, gente. Jovens, em vocês permanece a palavra de Deus. Jovens, vocês venceram o maligno. Não amem o mundo e nem o que há nele. Essa palavra mundo se tornou uma coisa distorcida no meio da igreja. A palavra mundo, ela significa unicamente três coisas aqui que ele aborda. Que nós devemos fugir, são três coisas que implicam o que é de verdade mundo. Então, mundo não é você ir no cinema assistir um filme do mundo. Mundo não é você ouvir uma música do mundo. Mundo não é você comprar um quadro, uma pintura do mundo. Ou um livro do mundo. Esse é um termo errado, muito errado usado. O que define o termo mundo são três coisas ali. E ele vai falar que é a cobiça da carne. Cobiça da carne, a própria palavra carne já está determinando do que se trata. Prostituição, lascívia, adultério, fornicação e outras cocitas mais. Que diz respeito às carnalidades. E carnalidade pode ser também outras coisas que não somente sexo. Mas a cobiça da carne é isso. É aquilo que a carne deseja. Essas coisas são inimigas de Deus. Obviamente, aonde isso se reflete? Numa leitura. Por exemplo, eu vou ler algo que seja pornográfico. Ou um filme. Ou uma peça. Ou um programa de televisão. Uma novelinha, né? Básica, que aparece a irmãzinha semi-nua, né? É isso. São essas coisas. A segunda coisa que ele fala é a respeito da cobiça dos olhos. Isso tem a ver com ganância. Pessoas que vivem gananciosas. A ganância é um perigo para mim e para você. Tome cuidado. E a terceira coisa, sobre a ostentação dos bens. Que é o orgulho. O Brunello estava falando para a gente no sábado passado, retrasado, para os casais, que uma das coisas que mais separam as pessoas hoje é a dureza do coração. Né? Baseado naquela palavra que quando Jesus diz que Deus permite o divórcio unicamente por causa da dureza do seu coração. É por causa da dureza do coração humano, é só isso. E a gente é duro mesmo. A gente é duro. É difícil, a gente não quer dar o braço a torcer. A gente quer ficar ali, né, batendo o pé. Todas estas coisas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça e a ostentação dos bens, todas estas coisas são passageiras. Mas eu e você fomos criados para as coisas que permanecem para sempre. Amém? E eu e você fomos criados para as coisas que permanecem para sempre. Sabe o que permanece para sempre? Você de joelhos dentro do meio do mato lá, buscando o teu Deus. Você fazendo o teu jejum semanal ali de 3 dias, jejuando porque você quer estar cheio dele. Ninguém jamais vai roubar de vocês. O resto aqui, tudo é passageiro. Uma experiência sexual é passageira. Ela dura só enquanto dura o ato. Acabou o ato, acabou. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, de cada um de nós, Senhor Jesus. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, Senhor, mas o mal que não queremos, esse sim. A gente consegue perseverar, insistir e fazer de maneira tão natural, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que a única forma, Senhor, de nós vencermos a nossa carne é sendo cheios do Teu Espírito, Senhor. Se enchendo de Ti. Por isso, Senhor Jesus, eu quero profetizar em Teu nome sobre esta igreja, Senhor. Profetizar, Senhor Jesus, um tempo de busca em cada coração aqui, Senhor. E um tempo de santificação como talvez nós nunca vivenciamos antes, Senhor. Que a gente possa olhar para trás, Deus, e perceber, Senhor Jesus, que o quão pouco nós conhecíamos o Senhor e agora o quão poderosamente nós temos Te conhecido, Senhor. Deus, que os casais aqui, Senhor, voltem a orar juntos. Que os pais voltem a orar pelos filhos. Que os jovens orem com seus pais. Que os jovens aqui, Senhor, e os casados, Senhor, comecem a Te buscar, Senhor, como nunca, Senhor, antes. Que o Senhor levante, Senhor Jesus, nessa noite aqui, Deus, atalaias prontos, Senhor, a saírem proclamar o Teu Evangelho, Senhor, sabe? Cheios do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos, Senhor Jesus, do Teu Espírito. Enche-nos. Enche-nos, Senhor Jesus. É o que nós oramos, Senhor, em Teu santo nome. Amém, meus irmãos.